Boa noite, Bretzel. Salut, Bretzel. Directement de... I don't remember the country, but it will appear. Eu não lembro o país, mas vai aparecer daqui a pouco o país do Bretzel. Então, pessoal, temos já duas pessoas aqui na sala. O Kiss Rock Tribe da Turquia, o Bretzel. Ah, recebemos um cantor da França. É, Bretzel da França, duas pessoas da França aqui. Bienvenue. C'est très bien. Ton présence ici. Valeu. On est bien. Amusons-nous. Allez, allez, allez. dans l'état et dans l'étalon. Allez, allez, allez, allez, allons. Putain, fais pas chier. Dégage. Ta chanson. Hein? Improvisation. Excusez-moi. Oui. Javito in the house. Excusez-moi, Bretzel. Yes. I will. Vou ter que. I will ask for a friend to sing here. He want to sing. Okay. So. Yeah. So now a person asked to sing here. Uma pessoa pediu para cantar aqui essa música. Eu vou colocar ela aqui no microfone. Como é seu nome, irmão? Ciroga do Brega aqui vai mandar o som aqui. Então vamos lá. Demotivo pra ir embora. Veio brega mais uma vez. Me dê motivo. A sua vida não vale. Me dê motivo pra ir embora. Não vejo a hora de te perder. Não sou de maia, minha morte é palha. Eu tô no brega pra não te ver. Got ligado que não sei de perder. E se não eu olho bem, eu tô aqui. E pisado todo medo de mim. Não tem perigo. Jambon de ouro. Todo mundo está perdendo a perder. Ai, ai, ai, ai. Obrigado aí, valeu meu irmão, valeu mesmo, obrigado cara, na humildade mesmo. Thank you. donne-moi, donne-moi ta main. Un truc, une situation créée avec un philo. vida. Experiment. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com Javito, diretamente da Argentina, mandando esse som aqui, ó. Esse som aí tá vindo da Argentina. agora vamos ter novamente, agora fez o ensaio, né? Agora vai ser a... agradecer a Cintia, a professora Cintia, por ter me apresentado essa música. E cantora Vitória, diretamente da Bahia, Salvador, Bahia. Thank you. salva de palmas pra Vitória aí. É... Valeu, Vitória. Muito obrigado. Detalhe, foi a primeira vez que ela cantou essa música na vida dela, certo?